3604, decolagem autorizada, pista 0, vento 050 graus, 049. Prima decolagem 3604. A 3304, decolado aos 28, chame agora o controle Salvador 120 19. Controle 219-8, alternado primário. Somente 119-8, a 3304, bom voo. Com 3304, contato da decolagem, subovia Cedar Boa, pirâmide de voo 360. Agora, quando para o 360, 3304. Autorizada para o Elefa, TAM 3304. Direto, Elefa. O Xanem 6250, a sua identificação da sua via chegando para o Médio 1 para nível de voo 050. Salvador, bom dia, está 3663, próximo ponto de Belo. Ano 3663, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 040 graus, 049. A linha de decolar não é 0, está 3663. Salvador, Papa Romeo Delta, Papa Fox, informação 90. Papa Romeo Delta, Papa Fox, ACM identificação dessa via chegada para o MED 1 para nível de voo 060. Identificou para o MED 1 para 10. Decolou 37, controle do Salvador. 19, 8, bom dia. Salvador, 3663. 3663, contato radar na decolagem, subavia Saída São Romeu para nível 340. São Romeu para o 340, 3663. Está 3663, autorizado para o de Luda. Obrigado, boa lenda. Papa Romeo Delta, Papa Fox, confirme a máquina máxima de cruzeiro. 77. Santana 6250, desça via para 2010, esquina da 1097, LS, Excel, autorizado, responsabilizado. Vamos lá, minha Deus. Outra passa Fox, inicie redução para 250 mais ou número 2 na aproximação. 250 mais, Delta, Papa Fox. Controle Salvador, bom dia, 3726, informação Papá, cruzando agora o 200 para o 170. Então, 3726, a sua identificação dessa via chegando para o Médio 1, para a nível de voo 070. 070, vou Médio 1. Volta ao Papa Fox, essa via para 3000 pés, que negar 1017. Essa via para 3000, 1017, Papa Fox. Então, a chegada 3726 é o número 3 na aproximação. Papa 250, informe Velocidade. Mantendo o trozão, pedaia em mal, 6250. Chegada para a Fox, emitir redução para 2 mais, segue tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo Nordeste, Airbus 320, com 2 mais. A gente vai reduzir para 2 Delta, Papa Fox. Papa 3663, chame Recife, frequência 125.45. Alterno 26, decimal 85. 2545, 2685, 2665. E 726, desça para o nível 050. 050, 372. Torre Salvador, Xané 6323.0, 0.0. Xané 6323, bom dia, autorizado a alinhar e decolar. Pista no 0, vento 050 graus, meia dúzia nossa. Autorizado, alinhado, decolar, posto no 0, Xané 6323. Estão autorizados a decolagem para o 6323? Firma, autorizado decolagem, pistão no 0, 6323. Vai iniciar o 6323. Foco 57 iniciar a redução para 1809. Negativo, Delta Papa Fox. Sente, confirme a mínima velocidade. Foco 57 para 2009. Delta Papa Fox, controle. Prossiga. Pode ser reduzido para 2009. Reduzido 200 Fox. Teste Delta para 2000 pés. Aguarde autorização para final ILS. Tráfego anteriormente mencionado agora 12 horas. 9 milhas com 180 graus de speed. Gente, reduzido Fox. Puxa, né, 6323, decola aos 46, controle Salvador, 120, décimo 8. 208, 6323. Puxa, né, 6250, confirma estabilizado. Demarque, meu, 6250. Puxa, né, 6250, chama 2, frequência 198, decimal 95. Valeu, Dona Papa Fox. Autorizado o final do procedimento de aliança com seu pistão na zero, informe estabilizado. Pode estar estabilizado, Fox. Controle, Salvador, Xané 6323. Xané 6323, contato radar na decolagem, que vai via saída São Bruno para o nível de voo 360. São Bruno, nível 360, solicita presente para a posição. Ativar. Mantenha a saída Xané 6323, aguarde coordenação com o Recife. Mantenha a saída 6323. Se você quiser ver o seu álbum campo? Aguarde. Visual agora? Afirmativo. Pouso autorizado, vento 060 graus, 6 do dia 9. Ele pôs na 10, 6280. Se der, Papa Fox, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, pô. Sou em Salvador, é o Papa Romeu Delta Papa Fox, 2,5 milhas para o externo. Delta Papa Fox, continua a aproximação, guarda no pista livre. Fox, ele é autorizado e informe estabilidade. Tá ok, desce via para 2, informe estabilidade, ele é SX3, 07, ajuste 372. 250, solo 50, libera direito, chame solo Salvador em 121, décimo 9. Décimo 9, né, décimo 10. Papa Romeu, Delta Papa Fox, está visual com o campo? Afirmativo. Mãos autorizadas, pista 10, vento 060 graus, 089. Deep Pose, Delta Papa Fox. Chame 6323, chame Recife, frequências 125, decimal 45, alterno 26, decimal 85. 4 Recife, 125, 45, alterna 125, decimal 85, chame 6323. Salvador em 121, decimal 9. Direito 129, tá. Da Papa Fox, ainda na escuta da torre? Fox, é, por gentileza, quanto tempo você vai ficar no parte 3? O fiscal do aeroporto está perguntando. 40 minutos. Certo, e vai fazer desembarque de passageiros? Afirmativo, vai precisar, o outro vai parar 30 passageiros. Fez. É, chame agora só uma, dois e uma, nove. Sete, dois, meia, estou informado, usou a chuva leve. confirme para 137-26? Permanece operação visual, chuva leve. Cliente, 37-26, já interceptou ILS. Cliente, chame a torre frequência 118, decimal 95. 18-95, até logo, 37-26. Salvador, bom dia, até 3726, uma milha para o Índia Sierra, final ILS 10. Então 3726 já está visual com o campo? Afirmativo, visual 3726. 3726, informo que neste momento chove leve sobre o campo, porém a pista ainda não está molhada, apenas úmida, pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 039. Ok, livre pouso na 10 para o 3726. Salvador, bom dia, está 896. 896, sendo identificação de essa via de chegada Bom Médio 1 para nível 050. Foi solicitado velocidade mais alta, querer ainda com as duas, mas é velocidade? É 3896, seu critério, é o número 1 na aproximação. Autoriza que ele aceitar? Então 3896, autorizada para o editar. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. 050, nível autorizado, então 3896. Bom dia, voo 1394, gente da APAPA. Voo 1394, essa é a identificação do seu dia chega da BOMED 1 para nível de voo 060. BOMED 1, 060, 1394. Salvador, bom dia. Voo 2171, ponto de espera 10, pronto para decolagem. Voo 2171, bom dia. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Autorizado a alinhar e manter pista 10, voo 2171. Solo 59, libera a direita. Solo Salvador 121-9. Tem direita 219, bom dia, 3726. Autorizado decolagem pista 10, vento 060 graus, 5 nós. autorizado decolagem, pistão no 0, gol 2171. Decolou 02, controle. 120, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, bom dia. Gol 2171, decola. Controle Salvador, bom dia, gol 2171, decola. Controle Salvador, bom dia, gol 2171, decola. Gol 2171, contato radar na decolagem, subavia, saída São Bruno para nível de voo 360. Via saída para o 360, 2171. Salvador, azul 5196, informação Papá, passando do 160 para 150. Azul 5196, sem identificação, dessa via chegada da Med 1 para nível de voo 070. O Med 1 no 070, azul 5196. Então 3896, autorizado descida para 2000 pés, que nem agora na 097, e a via sexo autorizado em forma estabilizada. Descendo 2000 por altitude, tá? Na 3896, 2000 ajuste ao tipo. Pra marcha estabilizada. Só 3896, o controle não cumpriu a última mensagem. Positivo, autorizado 2000, autorizado LF, S3, tá 10. Achando. Gol no 394, desça para nível de voo 050. 050? Ah, desculpa então. É, o TAM é para descer para 2050, senhorita. TAM 3896, foi autorizado 2000 e ele é sexo pista na 0. 050 foi modulado para o Gol no 394. Tá, obrigado. Gol no 394, desça para nível de voo 050. 050 no 394. E 5196, desça para nível de voo 060. 060, é autorizado azul 596. Afirma. 0094, sem identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 070. Via, Bomed 1 para o 070. Haveria quantidade de após a posição Pamod e voar direto posição Pitá? Voo 094, mantenha a chegada, é o número 4 na aproximação. Gente, 094, alguma dúvida de comunidade, redução? Negativa presente. É, confirma? Negativo, uma velocidade específica para autorizado, mas a presente velocidade. Caso necessário, será solicitado para iniciar a redução. Ok, gente, Gol 2171, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 1223, decimal 8. 251232, boa. Goma 394, desça via para 2000 pés, que negão na 017. Desce via 2000 na 017, Goma 394. Charlie Alpha Fox, chame o controle, frequência 119, decimal 8. Alpha Fox, prossiga. Alfa Fox, controle ciente, aciona o transponder 0223, possui condições visuais, reporte teado. Gol 394, inicie redução para 1809, sai do tráfego 12 horas, 9 milhas, reforço 321 com 190 de ground speed. Reduz o 1909 no 394. LF da 3896, chame a torre frequência 198, decimal 95. 2896, boa. Salvador, é o SAR 3896, bom dia. 3896, bom dia, continue a aproximação, informe visual com campo. Pare visual com campo. Chovendo aí não, né? Não, agora parou. Da última chuvinha bem leve, agora parou. Mas a pista tá um pouco úmida, mas não chega a estar molhada. Tá interferindo no seu corpo. Ah, ok. Obrigado. É só visual pro seu tráfego. Só me visual com o campo. Azul 5196, desça via para 3000 pés, que negar no 017. Via 3017. Zona 094, desça via para nível de voo 050. Via para o 050, voo 094. Controle, o voo 094 solicita voar na proa 055, mais ou menos até o curso do operador para evitar formações. Proa 094, autorizado desvio, proa 055. Desvio 055 autorizado, 094. Zona 394, chame a torre, frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Azul 5196, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, que tem pista 90, informe estabilizado. Informaria estabilizado, 5196. Bom dia, voo na 394. 394, continua a aproximação, aguarda na autorização de voo. Continua aguarda no 896, solo 15, libera a direita, solo Salvador 1219. 219, obrigado. Até a saída, até a papá, chama a papá para ingresso. 94, pouso autorizado, pistão no zero, vento 070 graus, 619. Pouso pro voo no 394. Na escuta? Deixa eu realizar o táxi decolar assim que autorizado pela torre. Está estabilizado azul 5196. Tente, azul 5196, chame a torre frequência 198, decimal 95. 295, obrigado. Gol 9094 e Elias Oxida, pista 90, autorizado, informe estabilizado. Autorizado X-ray da 10, reportado. Pista 90 neste momento, e iniciará a decolagem em poucos instantes. Gente. Gol 394, solo Azuma 8, libera a direita, solo Salvador 121, décimo 9. Próxima direita, 219, bom dia. Frequência 121, décimo 9. Edu Xelio está autorizado a alinhar e manter pista 17. 2065, vento 080 graus, 619, autorizado decolagem, pista 10. Autorizado decolagem, 10, pode ser a pronto, voo número 9. Pode ser a pronto, voo número 9. Número 9, mantém o ponto de espera. Charlie Alpha Fox, através de... Terra. Gente, Charlie Alpha Fox, Charlie Torre Salvador, frequência 118.95. Temos para informação, eu não recebi em nenhum momento indicação de modo alfa nem Charlie. Ok, senhora. Charlie, 59. Gol 2065, decola os 1320, chame controle Salvador em 119.8. Bom, Salvador, muito bom dia, Papa Romeo, Charlie Alpha Fox, vai? Siga. Charlie Alpha Fox, mais um minuto e meio para pouso na Enigmata através da Ceasa. Gente, reposte vertical da Enigmata, o Charlie Alpha Fox. Na Enigmata, conta lá, Charlie Alpha Fox. Leda, após Leda, mate. Rimar na final, Charlie Alpha Fox. Charlie Alpha Fox, pouso por ponto em risco, vento no aeródromo 070 graus, 9, e forma solo controlada. Controlada, encontrará Charlie Alpha Fox. Então Charlie Hotel, não tem a posição. Charlie 94, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, uma boa. 09. Libera direito, 219, azul 519, hein? Tapa Fox. Tapa Fox, solo 22, livre frequência, bom dia. Bom dia, bom trabalho. Bem, Salvador, bom dia, o gol 1094, estabilidade aérea. 094, estado visual com campo? É, negativo ainda. Visual com campo? Vai abordar. Seu Charlie Hotel totalmente pronto? Autorizado decolagem pista 10, vento 17, vento 080 graus, 89. 94 para informação de tráfego. Tráfego decolando da pista auxiliar na saída A, vou passar para a sua direita. Não interfere com o seu pouso e fala visual com o campo. Gente, graças pela informação, 04 agora passando o índice A. Estou Charlie Hotel, decola aos 23, controle 1208. Com o campo 104 a 1800. Estou Charlie Hotel, controle 1208. Pouso 094, pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus 79. Alto de pouso na 10, 04. Vitor Charlie Hotel na escuta da torre. Na escuta da torre, Charlie Hotel. Vitor Charlie Hotel, chave controle Salvador em 120 decimal 8. 20, Charlie Hotel. Corrigindo 119 decimal 8. 198, Charlie Hotel. Controle Papatango, Victor Charlie Hotel. Papatango, Victor Charlie Hotel, contato radar, subir, manter nível 100, direto telefone. Mas subi com a centena direto eleva, Charlie Hotel. Autorizado a alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, vou na minha mão. Solo 094, solo 26, libere a direita, solo Salvador em 121, decimal 9. Direita, solo Salvador 219, um roger. 485, sem identificação, desse mantenha 4 mil pés via chegada Bonnet 1 no ajuste no 017. Boa, 4 mil pés via Bonnet 1 no 017, alguma possibilidade de voar está presente, 3485. Após, questão autorizada da presente,